Não deixo ir, nada mudou. Nem se você disser após o amor que tudo acabou. Finge estar bem, mesmo se alguém perceber. Não deixo ir, nada mudou. Nem se você disser após o amor que tudo acabou. Finge estar bem, mesmo se alguém perceber. Nada mudou. Trairagem. E no stories meu primeira tiragem. Na estante de livros que agora você divide com outra pessoa em sua nova hospedagem. Logo você que só lê livros no Kindle. Roubar os meus foi a maior sacanagem. Nem Baudelaire escreveria tão bem quanto mal eu me sinto vivendo seu personagem. Fã de livros e histórias de amor, considera Paris a mais bonita cidade. Te recitei flores do mal, você retribuiu com a mais pura maldade. Será que te faz tão bem deixar pela metade assim? Uma história que eu não terminei, não entendi que eu não deixo ir. Nada mudou, nem se você disser após o amor que tudo acabou. Finge estar bem, mesmo se alguém perceber. Não deixo ir, nada mudou, nem se você disser após o amor que tudo acabou. Faz sentido isso? Finge estar bem, eu não tô, mesmo se alguém perceber. Um fim de Giovanni Martins, meio que eu concordo que não importa mesmo tão quanto o enredo que eu penso enquanto sambo. Só nessa terça com sol na cabeça e coração. Cinzas de quarta-feira, em pó de cartola, de mangueiras, ilusões. Preste atenção, embolação, empolgadão, programei Cuba. E ela não quis deixar o Brás, Cubas. O amor em liquidação, fugaz, luar e tal hora, nocaute. Não quero idealismo, sonhar e não mais. Meus traumas, teus medos, beijos em lágrimas secas na teis cor de Montezuma. Minhas veias pulando das mãos na tua bunda na sex tape. Não deixo ir, memórias postas. Nada mudou, nem se você disser após.